Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999 e estamos caminhando para fazer 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Agora exclusivamente na União Rádio Web de Piracicaba, aqui no bairro dos Alemães, numa linda manhã da primavera brasileira, no dia 28 de outubro, uma manhã maravilhosa, um ventinho fresco, muito agradável para começarmos esse programa. E vocês podem entrar em contato com a gente pela página do Facebook, o Alan já está a postos, o Wilson também. E aqui vamos trocar ideias, acatar sugestões, dúvidas, questionamentos. Como sempre fazemos, trazemos no início dos nossos trabalhos perguntas do livro chamado O Consolador, que é um livro maravilhoso. É um livro de consulta que você deve, no seu dia a dia, folheá-lo uma pergunta por vez, uma resposta por vez, e ficar meditando. E essa é a nossa intenção, em trazer esses ensinamentos de Emmanuel, procurando, na medida do possível, estabelecer um vínculo entre as propostas iniciais e o livro maior, que é a obra de Allan Kardec. E hoje selecionamos uma pergunta que é muito interessante. Eu imagino que seja a realidade de todos nós que vivemos aqui no mundo e que passamos por essas situações. E eu tenho certeza, para mim já acudiu essa dúvida, essa pergunta, eu imagino que para você talvez possa ter acontecido também. Pergunta-se ao espírito do Emmanuel, no livro O Consolador, a pergunta 156, o seguinte: os espíritos, logo após a sua desencarnação, ficam satisfeitos pela possibilidade de se comunicarem conosco? Vocês veem que é uma pergunta interessante. Todos nós já tivemos um parente que desencarnou e a gente fica pensando, poxa, como será que ele está lá? Será que ele vai falar com a gente? Não vai? Vai dar alguma mensagem? Será que ele está feliz? Ele está triste? Será que ele vai se comunicar ou não? E a resposta de Emmanuel sempre de alguma forma nos surpreende. Diz o bondoso guia: de um modo geral, muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte, no desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra, e frequentemente as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do além-túmulo. Eis o motivo porque tão salutares se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização, às quais concorre grande número de irmãos nossos, ansiosos por uma palavra da terra, porquanto as impressões que trazem do mundo não lhes permitem a percepção dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. Durante a leitura que fiz dessa pergunta e dessa resposta, sempre me acudiu, eu como médico vivenciei essa realidade muito, Você está muito próximo da morte, do nascimento, das grandes transformações em todos aqueles que lhe procuram. Aquele que lhe procura hoje, pode ser que daqui a 2 meses ele desencarne por uma doença, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você olha ele, você vê que ele está vivo, mas daqui a pouco ele estará do outro lado. E a gente percebe essa realidade que o Emmanuel diz, que ele fala, as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade. E eu percebo que na maioria dos casos, as pessoas ficam, entre aspas, envolvidas com a doença e não se preparam adequadamente nem ao longo da vida para vivenciar essa grande transformação que é a passagem para o outro mundo. E caminhando dessa maneira, sempre lembramos que temos aqui nos assessorando o Wilson Garcia, com toda a sua competência, simpatia, sempre nos trazendo um suporte muito agradável para que a gente consiga exercer o trabalho no programa Visão Espírita. E dando sequência no exercício de meditação, trago também o livro Emmanuel, no seu capítulo 7, em que ele fala necessidade do sacrifício. Observe esse texto com o texto anterior. Vou repetir, necessidade do sacrifício. E Emmanuel nos diz, fora da carne, compreende-se a excelência da abnegação e do sacrifício a prol de outrem. A maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares, porque visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Compreendendo essas verdades, muitas vezes, após as transformações da morte, não as assimilamos tardiamente, porque, de posse das realidades próximas do absoluto, concatenamos as nossas possibilidades, laborando ativamente na obra excelsa do bem comum e do progresso geral, encontrando assim forças novas que nos habilitam a merecido êxito em novas existências de abnegação que nos levarão às esferas felizes do universo. Venturosos são os raros espíritos que sentem a excelsitude dessas verdades na vida corporal. Sacrificando-se em benefício dos semelhantes, experimentam, mesmo sob a cruz das dores, a suave emoção das venturas celestes que o aguardam nos planos aperfeiçoados do infinito. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer com muito carinho, com muita alegria, muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso, bom dia, Wilson. Bom dia a todo mundo que pertence ao nosso projeto União Rádio Web. Hoje o Luiz está em viagem, visitando a tia dele. Essa tia dele com 98 anos, então tem que aproveitar e visitar mesmo, trocar esse carinho com ela, né? Estamos aqui com 23 ouvintes online, né? Daqui a pouco vai chegando mais pessoas. O comecinho da manhã é assim mesmo. Geraldo, muito boa as escolhas e o link que eu encontrei nas duas aqui que você trouxe. Se encaixa, né? Se encaixa. Porque o que acontece? Essa semana mesmo eu estava dando aula no COEM e eu estava falando isso. Falei, vocês têm que criar o hábito da prece, porque a hora que desencarna, a prece é uma ferramenta e única ferramenta que nós temos ali, naquele momento, fora da carne, para elevar o nosso padrão vibratório e podermos facilitar o acesso de espíritos que porventura venham nos acolher. Se a gente não conseguiu elevar esse padrão na forma que viveu, e mesmo que conseguiu elevar, a prece dá um fluxo a mais de vibração positiva e permite que você, muitas vezes, perceba espíritos que estão naquela região que você não estava percebendo. E aí, sim, você pode ser acolhido e auxiliado nesse passamento aí para o plano espiritual. Nós não podemos esquecer que nós, enquanto encarnados, nós já interexistimos. Ora, estamos aqui vivendo o plano encarnado e durante o sono, durante as várias maneiras de êxtase, quem é médium, às vezes numa anestesia, às vezes, vislumbra, convive com espíritos no plano espiritual. Sem contar que nós somos auxiliados muito mais do que a gente imagina, segundo as palavras do Livro dos Espíritos, durante o nosso dia mesmo de trabalho, através das inspirações, através das intuições, nós vamos vivendo. Mas ele ainda deixa aqui mais um alerta, porque todo mundo para desencarnar, então, desencarna enfermo, né? Que é o que dá a entender na resposta do Consolador, né? Frequentemente as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do além-túmulo. Então, quer dizer, existe uma enfermidade e às vezes ela é muito rápida, às vezes é um infarto fulminante e você estava... Não dá tempo de nada. Não dá tempo de nada, então você nem processa. Agora, se eu nem processo nada naquele meu momento enfermo, porque é muito rápido... quando eu tenho que pensar na morte? Eu tenho que pensar na morte vivenciando a vida. Quando eu vivo com qualidade, eu me preparo para a morte. Eu todo ano gosto de fazer uma palestra, eu tenho um seminário também sobre o assunto, sobre a morte. Não era você que falava se preparando para a morte, alguma coisa isso. A gente tem que se preparar para a morte, né? Então, até eu acabo a palestra falando... uma boa morte para todo mundo. Mas, e eu não tô brincando, Geraldo, que você saia do corpo físico de forma saudável, que você saia do corpo físico de forma consciente, que você consiga atingir o plano espiritual com muito mais discernimento do que a maioria chega. Se você consegue fazer isso... Essa transição do encarnado para desencarnado, ela vamos falar assim, é muito simples, né? É aí, Ana, que eu queria explorar o seu conhecimento, você falando, já que você preparou esse trabalho, uma coisa interessante. Eu, ao longo da vida, a gente fica pensando, né? O que é se preparar para a morte? Porque todo mundo se prepara para a vida, né? Todo mundo vai lá na academia, faz exercício, toma whey e corre, e se prepara, e corta o cabelo, e pinta o cabelo, e faz... Você está se preparando para a vida aqui, você está na vida. Mas existe uma verdade que é inquestionável. Todo mundo, todo, rico, pobre, seja quem for, vai morrer. E por vezes, quando a gente fala na morte, as pessoas falam, não fala isso. Porque parece um assunto proibido, parece uma coisa mórbida, parece uma coisa doente. Para aquele que está nos ouvindo, Alan, o que é, como se faz para se preparar para a morte? Bom, aí a gente pode ir no segundo texto que você fala, que você trouxe, necessidade do sacrifício. Então, nesse texto, Emmanuel deixa muito claro, toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Olha só. Então, assim, bem morrer é ter vivido no ideal que o outro espera de você. É você fazer para o outro que o outro nem imagina que você possa fazer. Mas não querer que o outro seja o ideal que você gostaria que ele fizesse para você. É um caminho contrário. Por exemplo... Eu não posso querer que a minha esposa seja a esposa ideal. Eu tenho que ser o ideal para a minha esposa. O marido ideal. Né? Eu tenho que ser o marido ideal. Eu não posso querer que a minha filha seja a minha filha ideal. Mas eu o ideal pai para ela poder brilhar da melhor forma possível. E quando o outro não lhe corresponde às expectativas... Azar dele, Geraldo. Não, mas qual deve ser o seu comportamento diante daquele que... muitas vezes lhe surpreende negativamente. Então, aí o que eu estou falando é a vivência do amor. O amor é incondicional. Eu amo sem esperar retribuição. Eu não posso amar por barganha, Geraldo. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, eu amo meus amigos, eu amo minha família, meu pai, minha mãe, eu amo. Se eles não me amarem, o azar é deles. Não é meu. Você fez a sua parte, né? A minha parte, a minha, tá aqui, olha. Toda a felicidade do Espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Então, é lógico que muitas vezes nós fazemos algum bem esperando um retorno. Isso. Nós ainda não estamos naquele nível do Espírito puro. Nós ainda somos um Espírito rasinho, né? Então, a gente faz um bem e queria que a pessoa desse um sorriso, queria que a pessoa agradecesse, queria... Mas não é de se esperar. Quando vem... É a maior felicidade do mundo, não tem problema vir. E olha que interessante, Alain, indo nesse caminho. Todos nós, assim, por termos o orgulho, às vezes hipertrofiado, a vaidade, a gente acha que quando a gente faz alguma coisa, por exemplo, nós estamos aqui fazendo esse programa Visão Espírita. Eu acho que nós todos aqui, o Wilson, eu, você, o Luiz, nós temos a plena consciência que nós somos aprendizes e que o fato de estarmos aqui não significa que a gente saiba mais. E a gente tem muitas pessoas que acham que são alguma coisa. Olha o que o Emmanuel fala, a maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares porque visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Então eu lembrei, respeitosamente, o Frederico Figner, que foi um espírito maravilhoso, bondoso, que fez muita coisa. E talvez lá no íntimo ele achasse assim, nossa, eu fiz bastante coisa, eu vou recebido com tapete vermelho, música, ambiente, louros de vitória, e chegou lá, a realidade não era essa. Será que isso não vai acontecer com a gente amanhã, Lá? Não, a possibilidade sempre existe, né? Mas aí qual que é a segurança que o Emmanuel nos traz aqui nesse texto? Olha o final que ele fala. Venturosos são os raros espíritos que sentem a excelsitude dessas verdades na vida corporal. Sacrificando-se em benefício dos semelhantes, experimentam, mesmo sob a cruz das dores, a suave emoção das venturas celestes que os aguardam nos planos aperfeiçoados do infinito. Então, está falando aqui, o que é um sacrifício? É um sagrado ofício, sacro ofício. A palavra vem de sacro ofício, ofício sagrado. O ofício sagrado de servir ao outro com amor é, não é assim, e veja bem, eu não estou aqui com aquela frase, vive bem que o céu estará te esperando, porcaria nenhuma, isso aí é balela de retórica religiosa. Não, você tem que viver bem por consciência de viver bem. Por exemplo, vamos pegar o nosso amigo Chico Xavier, né, como um exemplo maior aí para a gente não falar de outras pessoas aí. O Chico viveu dessa forma, dedicado ao outro integralmente. Isso garantiu para ele não ter uma vida de dores? Não. De forma nenhuma. Ele tinha angina pectoris, ele era cego de um olho, ele tinha doença de próstata, tinha dor articular nos joelhos, por vezes dormia mal, dormia pouco. Então, para falar pouco, né? E dinheiro, ele tinha muito, Geraldo? Nada. Ele dormia num quartinho de 2x3. A camisa dele era uma camisa simplesinha, que a caneta ficava assim, ficava cheio de risco de caneta bica aqui, assim. E ele ganhava, quando o povo começava a ver que a camisa estava muito feia, ele ganhava uma ousada, provavelmente. Né? E porque as novas ele dava. Né? Então, assim, uma coisa que às vezes as pessoas confundem, é que um missionário, né, uma pessoa que vive esse sagrado ofício do amor, com isso vai ter um monte de privilégios. Não, nada a ver, não tem nenhuma ligação com isso. Porque o missionário, de verdade, ele entende que todos os recursos que ele tem materiais, desde o corpo, é ferramenta para ele servir ao outro com amor. Então vou fazer uma pergunta, para finalizar esse bloco. Como faz... todos nós aqui para aprendermos, para fixarmos nessa parte final desse bloco, para nós fazermos esse sagrado ofício. O que a gente tem que fazer lá no íntimo para a gente fazer esse sagrado ofício, Alain? Abrir mão das suas vaidades, do seu egoísmo, da sua prepotência, né? Quando você começa a dedicar o seu tempo, a sua vida para ao outro, para quem seja, para o próximo, para aquele que está do seu lado, em qualquer lugar, distribuindo um sorriso, uma alegria, um momento de paz, uma fala mansa. Sabe, a gente não pode entrar nem em provocações, nem ver filmes de violência, ler coisas boas. Não é ser santo, não, mas é uma escolha. Eu posso fazer o A ou B. Qual que eu quero fazer? O que Emmanuel nos fala também, esse nosso amigo Emmanuel? Ele fala assim, que a abelha buscou mel, o abutre a carniça. O que, que você está buscando na vida? O Deus é o mamon, né? Se você está buscando mel, meu, viva tranquilo. O desencarne vai ser igualzinho, porque na realidade nós somos um espírito imortal, não um corpo imortal. O corpo vai morrer. Aquele Lázaro que Jesus ressuscitou na segunda vez morreu. Eu não sei se as pessoas pensam muito nisso, mas ele morreu. Ele foi ressuscitado mais como uma prova de Jesus se mostrar como Messias. Era só uma ferramenta para Jesus. Mas na segunda vez, quando ele deu um piripaque lá, ele morreu. Os leprosos, os cegos, os paralíticos todos que ele curou, também morreram na hora deles. Nem todos ficavam curados para toda a vida. Ficava curado por um tempo, se mantinha o mesmo comportamento, as mesmas tendências, voltava a ter a doença e morria. E não só por isso, né? Morria por algum motivo, porque ia morrer, é natural, o ciclo biológico da vida é esse. Agora, o espírito é imortal e nós temos que vivenciar todo esse sagrado ofício para esse espírito imortal brilhar. Então, quando ele fala aqui no texto, você gosta dos títulos, né? É. Necessidade do sacrifício, necessidade do sagrado ofício de viver para o amor. Excelente. Começamos muito bem, 9 horas e 51 minutos. Dando sequência aqui, vamos lembrar que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes, de fato, e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento. E, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Agora peço ao Wilson que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece na voz da Terezinha, eu particularmente, eu admiro muito a Terezinha, ela já desencarnou, está no plano espiritual, certamente nos ajudando de uma ou de outra forma, mas aqui, agora com essa música, com essa prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, E eu tenho certeza que todos vocês, o Alan, o Wilson que está aqui também, vão gostar desse capítulo, dessa leitura e dessas reflexões que vamos fazer. Abrimos aqui, Alan, o livro Vinha de Luz, capítulo 76. E o Emmanuel coloca o seguinte título: Na Propaganda Eficaz. E ele seleciona um texto, uma frase de João Batista, que está registrado no Evangelho de João, em que João Batista assim se pronuncia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vou repetir a frase, que eu acho essa frase para a gente pensar a vida inteira: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E o Emmanuel, no seu grande entendimento da vida, traduziu essa frase nesse texto: há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista, nesta passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Ei, meu amigo Geraldo, que texto, né, cara? Esse nosso amigo Emmanuel é brincadeira, né? Ele realmente vivenciava isso tudo, porque não tem outra forma de escrever dessa maneira, né? Ele vivenciava talvez até a própria dificuldade em viver dessa maneira. E aí é só... Eu falo que sempre os bons poetas, eles, a maioria das vezes que falam de amor, é porque carecem do amor, né? Então, a obra de Emmanuel, para mim, assim, é um trato de esforço pessoal de Emmanuel na tentativa de ser tudo isso. Ele também devia ser um lutador, né? Assim, não estou aqui julgando Emmanuel, pelo amor de Deus. É que é tanta inspiração que essa inspiração vem da dor. Sim. Que quando ele não conseguiu viver, das oportunidades que perdeu, como nós. Então a gente não está falando do Emmanuel como um espírito perfeito, não. É um espírito esforçado. E esse espírito esforçado que é o Emmanuel, que tem tanta... A gente percebe nele essa inspiração, assim, para nos trazer, eu acredito que as lições que ele estava tentando aprender. E aqui eu lembro de uma passagem de Humberto de Campos, que um grande palestrante, segundo ele não fala o nome, mas um palestrante espírita que tinha muita habilidade, muito famoso, muito conhecido. Desencarna e chega no plano espiritual com a luzinha apagada. Apagada. Vem ao encontro dele um ser iluminado, um ser brilhante. Vai chegando perto dele, ele até começa a fazer uma prece de agradecimento daquele espírito que está vindo no seu acolhimento. E quando esse espírito chega perto dele, ele percebe que era um senhorzinho simples que ia nas palestras dele, ficava sentado lá no fundo, não ia nem para o passe, acabava a palestra, levantava e ia embora. E aí ele olha para o senhorzinho e fala assim: nossa, mas indignado, né? Como que o senhor está com tanta luz assim e eu apagadinho desse jeito, né? Ele falou: imagine, meu querido, você está sendo acolhido, fique tranquilo. Mas ele insistiu na pergunta, não, mas porque ele estava inconformado, né? Ele falou: olha, meu querido, é que tudo que você falava nas palestras, eu fazia. Por isso que minha luz está brilhando desse jeito. Então você talvez falasse e não fizesse. Né? Então, isso é para ilustrar o que Emmanuel está nos falando aqui, né? Porque justamente ele está falando dessa transformação que nós temos que fazer, né? É fundamental para que a gente cresça, revelar o Senhor na própria experiência diária. É a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Nós evangelizamos ao próximo não com aquilo que a gente fala, mas com o nosso comportamento, com aquilo que a gente faz. Então, se eu ainda estou às voltas de sentimentos menos felizes, menos nobres, é o evangelho que eu estou pregando. Ao contrário, se eu vivencio com toda a minha força, com todo o meu esforço, com toda a minha vontade, nas minhas palavras, nos meus atos, nos meus pensamentos, no convívio com todos que cercam o meu coração, aí começa a clarear a minha fé. É a palavra de Emmanuel, eu não estou inventando aqui, estou falando só em ordem invertida as palavras aqui, ó. Somente nessa, olha aqui, a palavra, quando vem um somente, é que não tem outra forma. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. O que é a hipertrofia? É quando eu tô com o meu ego, o meu eu muito desenvolvido, que nem um halterofilista, mas é o meu ego, não... O que é, né? Ego, Alan? Porque às vezes as pessoas podem não entender. Ego? Então, ego é a palavra que a gente hoje, na psicanálise, né, criada lá por Freud, são termos que começaram com Freud, é o eu. O ego é o eu, quando o meu eu se manifesta na vida. É esse eu que eu sou, ou pelo menos que eu finjo ser. Essa sua essência, né? Essa é o que eu sou, de verdade. Que você é, né? O que eu sou quando eu estou sozinho comigo mesmo. Né? Eu costumo brincar assim que você quer medir como a pessoa é, você chega bem perto dela e pisa com o calcanhar no dedinho do pé dela, mas com força. Que é isso? É um teste. Ver a reação. A reação dela é o que ela é. A reação é o que ela é. Então, assim, esse nosso eu, ele fica muitas vezes escondido atrás de um verniz de educação. Sim. Ele fica camuflado através de um comportamento socialmente aceito e feliz. Mas quando nós chegamos no plano espiritual, todo o que está no nosso coração vai irradiar através do nosso perispírito em luz. Então, de acordo com a luz que eu estiver irradiando, é aquela transformação que eu fazia em vida, encarnado. Então, não tem mendigo de luz no plano espiritual, não tem como se pedir luz para o outro. A única forma de fazer sua luz brilhar é através da encarnação bem vivida. Ajudando o próximo. Está aqui a palavra de mano. Fazendo tudo que você pode em atos, palavras e pensamentos para o semelhante. E aí, Alan, até a gente trocar informação, você tocou num assunto que é um assunto que eu penso desde quando eu li a primeira vez o livro há 2000 anos. Que é a história do senador Purulento, com Lívia, Flávia e Marcos, que se passou pouco tempo depois da crucificação de Jesus. E aqui, entendam, querido ouvinte, nenhum julgamento de valor, nenhum julgamento da personalidade, porque o Emmanuel somos nós mesmos. As dificuldades que ele inventou são as nossas dificuldades. A dor que ele viveu são as nossas dores. Ele era, Alain e queridos ouvintes, um senador do Império Romano radicado na Judeia. Ele era um representante do imperador de César em Jerusalém. E naquele clima, ele não gostava do cristianismo porque ele tinha uma cultura arraigada aos costumes e à história romana. E ele começa a perceber que a esposa dele tinha encontros com os cristãos, e isso criou uma certa revolta, e ele foi procurar saber quem era esse tal Jesus que ficava no Lago Genezaré em torno das 18 horas. Ele teve a oportunidade sagrada de se encontrar com Jesus. E ele se encontrou com Jesus. E Jesus assim se pronunciou: se você acreditar em mim, você poupará séculos e séculos de sofrimento. E naquele momento que ele vê Jesus, sem que ele consiga se dominar, ele se ajoelha. Mas após o desaparecimento de Jesus, aquela personalidade do senador volta a tomar conta dele, ele volta no lar e adota as mesmas posturas. Será que nós, no nosso dia a dia, Alain, Wilson, querido ouvinte, não estamos também renegando Jesus todos os dias nos nossos gestos? E curiosamente, isso deve ter machucado tanto ele por dentro quando ele desencarnou, que 50 anos depois ele reencarna como espírito Nestório. E ele, com aquela altivez dos senadores, mas agora no corpo de um escravo branco, ele caminhava à frente daquelas liteiras com aqueles senhores e tinha aquele ar, ainda tinha o ar, o aspecto, o comportamento de um senador, mas ele era um escravo. O que mostra que no íntimo ele ainda não tinha mudado. Ele podia ter até compreendido. Passam-se os séculos e ele vem na forma de Padre Manuel da Nóbrega. E mais tarde como Padre Damiano no livro Renúncia. Então essa rigidez que muitas vezes, Alain, a gente encontra nos textos do Emmanuel, porque é um texto muitas vezes duro, né? Você sente que ele não é muito macio na palavra quando ele fala. E eu estava conversando com o Wilson antes do programa, o Wilson falou uma coisa que é muito interessante. Aquele texto, aquele que você gosta de falar, aquilo é a sua necessidade. Você até passa para os outros, você até ensina, é esclarecedor, mas quando você fala muito empolgado de um assunto, é que aquilo é o remédio que você precisa. Então o Emmanuel falando isso é o remédio que ele precisa. E ele fala, muitas vezes você quer impor a sua crença, a sua maneira. Alain, é assim que se crê. Não, você falou errado. A gente é cheio de corrigir os outros. A gente se acha sempre detentor da razão. Eu sei mais e você sabe menos. Então, em cima desse contexto, ele fala: não vale impor os princípios da fé. E você tem que exemplificar o Cristo no dia a dia. Aí eu volto para aquela frase inicial que ele fala, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Quem é ele? É Jesus. E eu diminua. Então o seu eu, o seu ego, a sua hipertrofia congenial do eu tem que diminuir para que apareça Jesus. O que você tem a dizer a mais sobre isso, Alain? Eu vou dar um exemplo, meu querido. Eu fui fazer uma palestra num centro essa semana, não importa onde foi, né? E eu estava falando sem PowerPoint, eu tenho feito minhas últimas palestras só com inspiração, lógico, eu preparo, estudo, né? Mas chego lá sem leitura nenhuma, permitindo que a inspiração funcione melhor. E eu justamente dei o exemplo de Emmanuel. Igualzinho você falou agora. Eu falei assim: Emmanuel foi um senador romano, Publio Lentulus. E depois ele tem que passar como um jesuíta, né? E esse jesuíta que ele vem ser, eu, em vez de falar Manuel da Nóbrega, eu confundi o nome. Eu falei outro nome. Mas foi embora, né? E depois veio a ser Fabiano de Cristo e tal. E eu fui embora, falei, passou, acabou a palestra. Uma palestra falando de amor, da transformação nossa para o planeta de regeneração. No final da palestra, a presidente do centro veio para mim. Você errou. Você falou o nome errado do Emmanuel quanto jesuíta. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu acho muito interessante a sua fala. Porque numa palestra de 50 minutos, recheada de amor, a única coisa que a senhora viu foi o erro que eu fiz. Então, o que acontece? Os dois primeiros ouvidos que ouvem o que um palestrante fala é o do próprio palestrante. Eu sempre deixo claro isso. É para mim que eu falo primeiro. E, logicamente, falo daquilo que é mais difícil para mim. Falo daquilo que despertou meu interesse, como o Wilson falou. Eu vou buscar entender melhor, eu vou buscar conhecer melhor, eu vou buscar aprender melhor a como fazer aquilo, e isso eu vou estudar. E daí, fruto desse estudo, a gente acumula um conhecimento e a gente acha aquilo tão bom para nós que a gente quer compartilhar com o outro. Essa é a mecânica do compartilhar. A gente compartilha aquilo que primeiro fez bem para mim. Porque se não tivesse sentido nada, como que eu vou compartilhar? Como que eu vou passar a emoção do que eu aprendi sem ter aprendido ou ter estudado com emoção aquilo? Não tem outra forma. Então, às vezes, você vê uma palestra onde o palestrante é mecânico, fala, você até dorme, assim, porque é muito sem graça o que ele está falando. Aquilo ele está repetindo uma fala que não é dele. Aquilo ele não apropriou daquilo. Os bons palestrantes fazem com que o que ele está transferindo primeiro seja por ele vivenciado. Que o pessoal sinta um sentimento nas palavras. Claro, né? É a vivência daquele sentimento. Então, quando a gente encontra, né, esse magnífico texto, e você lembrou muito bem, Emmanuel teve a oportunidade de encontrar com Jesus encarnado. Interessante que a voz dele não saiu com Jesus. Não, ficou mudo. Ele ficou mudo. Só Jesus falou. E de joelho. E Jesus foi lendo a mente dele e respondendo o que vinha na cabeça dele. Está lá no livro há 2000 anos. O que queres de mim, senador? O que queres de mim, senador? Me procuras de noite? Por que não me procura no clarão do dia? Você tem vergonha de me procurar no clarão do dia? Quer dizer, mas aquele encontro com Jesus, eu tenho certeza do que eu vou falar. Emmanuel deve vivenciar aquelas lembranças diariamente. Todo dia. Certeza. Por quê? Porque ele teve uma, segundo a própria fala de Cristo, ele teve uma oportunidade de poupar milhares de anos de evolução. Séculos e séculos de sofrimento, palavras de Jesus. E não conseguiu. Por quê? Ele foi lá pedir a cura da filha, né? Da Flávia. E Jesus proporciona a cura. Então, quando ele chega de casa, na volta disso aí, tá a mulher dele, né, com a principal ajudante Alegria. Dela, que era cristã, a Ana, no quarto, que elas estavam agradecendo. Falou que uma luz tinha invadido a casa. Porque, né? Flávia tinha curado. E quando ele vê a empregada lá, ele já escorraça a empregada de fora dos aposentos e já volta a ser aquele senador orgulhoso, prepotente. Olha, nós estamos no momento espiritual, para mim, mais difícil da evolução. Porque hoje, na nossa encarnação, todos nós que estamos nessa rede aqui, no ar, falando, temos condição de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Porque ainda fazemos o mal. Será que estamos ainda como Públio Lentulus na frente de Jesus e querendo escolher entre o certo e o errado e nos mantendo orgulhosos na prepotência da nossa vida material? Talvez. Que isso sirva para cada um refletir. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 12 minutos, muito interessante o diálogo, que isso nos ajude a entender e sedimentar melhor todos esses ensinamentos. Muito bem, meus amigos, agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal do nosso trabalho, do nosso estudo, que é o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que veio a público no ano de 1865. E estamos no capítulo 10 da primeira parte, que fala da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E aqui, antes de eu partir para a leitura, Allan e queridos ouvintes, eu sempre quero fazer essa pequena introdução que nos ajuda. O texto inteiro, o Kardec, ele faz uma referência à pastoral do Monsenhor Gosset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1865. Era um documento oficial que a igreja soltou naquela época, que aquilo representava a voz do Papa, a voz da igreja, o pensamento da igreja, e que nessa pastoral, nesse texto, nesse documento, ele faz várias proibições e acusações àquelas, entre aspas, manifestações de espíritos do mal que aconteciam dentro do espiritismo. E ele faz acusações ao espiritismo nesse sentido. E considerando isso, a gente volta agora para o Kardec. E aí o Kardec, se vocês prestarem atenção nesse estudo que nós estamos fazendo, desse capítulo, funciona mais ou menos, é um pensamento que eu tive, como se fosse uma espiral. O Kardec vai num assunto, daqui a pouco ele volta num outro contexto, daqui a pouco ele volta num outro viés, e assim ele vai formando uma ideia do que seja essa interface mundo espiritual-mundo corporal. Como funciona essas comunicações do mundo espiritual com o mundo corporal? E para finalizar essa introdução verbal que eu estou fazendo, o texto inteiro, o Kardec fala do seguinte assunto, que nós vamos entrar aqui, Allan, que é o seguinte: nada acontece nessa comunicação do mundo espiritual com o mundo material sem a vontade de Deus. Nada, absolutamente nada acontece sem que Deus o permita. Muito bem, então guarde essa frase. Agora vamos para uma outra situação. O entendimento na época, 1800, 1700, 1600, era o seguinte, pelo próprio pensamento da época, que Deus era um humano com braço, com perna, com barba, sentado numa cadeira e que dava ordens autoritárias como se fosse um rei. Ainda hoje temos os reinados na Terra e o rei tem um poder ditatorial. Tudo bem, existe uma cultura, existe um monte de coisa, mas assim, existe todo um poder ditatorial. E imaginava-se que Deus também tinha esse poder ditatorial, ou seja, faça isso, não faça aquilo, que sujeito morra, que sujeito viva, que sujeito esteja doente e fique curado. Quer dizer, esse é um comportamento humano. E aí o Kardec ele começa a entrar num viés, que é o viés assim, existem leis reguladas por essa inteligência suprema, as leis se autorregulam. E o mais curioso é que essas leis se autorregulando, eventualmente existe uma interferência inteligente no destino das pessoas, direcionando esse grupo, esse grande barco para um lado ou para o outro. Vez por outro, temos esses direcionamentos. Bom, feito essa introdução, Allan, agora eu passo a leitura e peço as suas observações sobre o que nós vamos fazer, considerando isso que eu falei. Item 14. Kardec diz, abre aspas, quer dizer, não é o Kardec que diz, é a pastoral do Monsenhor Gosset. As almas dos mortos, isso é o Monsenhor Gosset falando, as almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa sua justiça e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. Então ele fala que esses mortos só podiam vir pela vontade de Deus e não pode ficar à disposição dos vivos. Aí entra o Kardec com a interpretação e avaliando essa colocação dessa pastoral do bispo. O espiritismo vai além, é mais rigoroso. Não admite manifestação de qualquer espírito, bom ou mau, sem a permissão de Deus. Ao passo que a igreja de tal não cogita relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, se dispensam de tal permissão. Aí eu paro, Allan, para ouvir você, porque, olha só, como existe uma contradição. Ele fala que Deus tem que permitir que haja comunicação. Então os bons espíritos só vêm se Deus permitir. Agora o mal passa por cima disso. O demônio vem aqui, influencia você e está pouco se lixando para a vontade de Deus. Então, esse era o entendimento da época e eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, Alain. Eu, antes de mais nada, eu queria aqui pedir aos bons espíritos que encontre esse nosso amigo Monsenhor Gusset, onde esteja, né? A gente vê em alguns programas tendo ele como contraponto aos comentários de Kardec. E ele pode muito bem já ter reencarnado e está tentando corrigir tudo isso que ele falou. E que ele consiga fazer esse processo. Ele, veja bem, foi pego como esse contraponto por Kardec, porque ele entregou de bandeja uma série de argumentações e Kardec falou, ah não, eu vou criticar isso aqui, né? Ele não aguentou. E o coitado Gusset, onde esteja, eu estou falando de verdade, respeitosamente, receba um abraço carinhoso, você está nos ajudando no estudo. Muito bem, é ilógico pensar que Deus controla o bem de falar e o mal não precisa desse controle. Quer dizer, daí nós estamos acreditando em quê? Que tem dois deuses? Tem um Deus do mal e um Deus do bem? Aí nós estamos o quê? Configurando um diabo que é o que luta acima de Deus e permite tudo acima de Deus? Então ele é maior do que Deus? Então assim, o argumento é tão inválido, né? Ele se invalida, frágil, né? Ele é frágil demais, ele se invalida, ele não tem lógica, né? Ele se invalida por ele mesmo, ele é insustentável, né? Aí Kardec só vem assim e fala assim, não é por aí. Qualquer espírito que queira se comunicar, até o mal, ele é aproveitado pelo plano espiritual. Quando um espírito... eu vou fazer um parênteses aqui, vou fazer uma interpolação. Eu vou relembrar a frase que eu, nossa, repito, porque para mim ela foi e é muito importante. De Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o ser humano é mais frágil que perverso. Então, ponto, volta vírgula, ficou uma interpolação aqui para a gente dar esse contexto. O ser humano fragilizado, encarnado ou desencarnado, que tenta passar o mal, que tenta vivenciar o mal, que tenta inspirar o mal, ele é frágil. Na sua fragilidade ele está agredindo, ele está atacando. Então até esse frágil espírito que está fazendo isso, Deus utiliza dessa oportunidade para ensinar aos homens. Deus dá oportunidade de trabalho aos homens. Então, por exemplo, essa semana lá na aula que eu estava dando no COEM, nós estávamos falando de reuniões de desobsessão, e nessas reuniões de desobsessão nós vamos receber espíritos que estão em conflito, estão com dificuldades, né? E aí nós fizemos uma brincadeira, colocamos lá uma cadeira lá na frente, como se fosse a cadeira que o obsessor vinha no trabalho mediúnico e sentasse, né? Eu falei, não, está aqui o obsessor, nós vamos... Ele é mau? Falei, não, ele não é mau. Ele é um ignorante, ele é um desconhecedor do processo que está vivenciando. Como que nós esclarecemos o ignorante? Com pancada? Não. Aí nós vamos mantê-lo na ignorância e talvez ele até se reforce na ignorância. Nós vamos auxiliá-lo ao autoesclarecimento. Nós vamos com ele fazer uma jornada de esclarecimento. Ele poderia ter sido seu pai, seu irmão. Qualquer pessoa, né? E aí não importa, é uma pessoa ignorante. Ignorante é aquele que ignora um assunto. Não conhece. Só isso, ele desconhece um assunto. Então aí a gente vai esclarecê-lo. Então quando a gente pega um caso desse aí, que o Kardec está ali fazendo esse contraponto ao Monsenhor Gusset, que eu já aqui peço mais uma vez preces por ele, Kardec... Ele claramente pontua dentro de uma lógica que era de Kardec, mostrando os diversos pontos. Qual espírito pode se comunicar? O espírito que, naquele processo que ele estiver, seja útil para os encarnados. Seja útil, e ser útil não quer dizer que seja útil com frases boas. Ele é útil com a necessidade daquele grupo. Às vezes é um espírito perturbado. E dando sequência, Alan, porque na frase do Monsenhor Gosset, ele fala: esses espíritos não podem ficar à disposição dos vivos, como se quem está vivo evocasse e ele fosse obrigado a vir aqui, ó, vem cá e dá uma comunicação. Aí o Kardec fala: o espiritismo diz mais, que mediante tal permissão e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se põem à disposição destes. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se? Aí o Kardec entra num outro viés, que é o viés do livre-arbítrio. Ele diz: obedecendo à vontade de Deus, isto é, à lei que rege o universo, ele julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só se recusando a responder quando em reunião de pessoas pouco sérias, que levem a coisa em ar de gracejo. Quer dizer, se o espírito não se coloca à disposição e se ele não vem, é uma decisão individual dele. Aí ele entra num outro aspecto que merece, eu até gostaria de ouvir o seu comentário, Alan, que, ó, olha só o que ele fala. Pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem? Aí o próprio Kardec responde: perfeitamente, visto como tem o seu livre-arbítrio. Podeis acaso acreditar que todos os seres do universo estejam à vossa disposição? E vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos quantos pronunciam vosso nome? Mas quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. Sim. O espírito superior, ele, dentro da sabedoria daquela oportunidade, ele pode, através do influxo energético, solicitar a manifestação de um espírito inferior. Ele pode, naquele momento, auxiliar naquele processo. Não é uma coisa constrangedora, né? Mas assim, ele é conduzido. Ele é, né? Conduzido. E é de forma a ser útil. A gente tem que entender o que é ser útil, né? Quando a gente imagina assim, o que é ser útil? Muito bem. E eu imagino que eu quero que um espírito me fale com quem eu vou casar. Que utilidade é essa, né? Essa utilidade nós não precisamos dos espíritos. Ah, que cor que eu pinto a parede? Não, também não é a utilidade dos espíritos. Que tipo de espírito responderia esse tipo de pergunta? Um espírito brincalhão, zombeteiro, que teria o interesse de mistificar, de criar com você uma confusão, uma divisão. Todo tipo de espírito se comunica com qualquer médium, ele se comunica na relação direta da evolução do médium. Quanto mais evoluído, mais inspirado é o espírito que se comunica através de você. Imagina assim, ó. Cada um de nós encarnados somos um alto-falante, melhor ou pior, de vários níveis. Se um espírito nobre quer trazer uma informação para as pessoas, qual alto-falante ele usaria? O mais regulado, o mais afinado. Ele usaria aquele que poderia trazer a mensagem dele com mais propriedade. Então ele pegaria a pessoa mais evoluída, melhor alto-falante, para poder falar. Agora, um espírito perturbado que quer perturbar e sem recursos de ainda analisar cada um, ele vai chegar perto daquele que tem afinidade. E normalmente é aquele no mesmo nível dele. E no mesmo nível dele vem alguém trazer uma mensagem torta, igual é torta a mensagem que ele quer passar. Então assim, eu gosto muito de ilustrar com números. Faz de conta que, enquanto encarnados, nós podemos vibrar do 0 ao 100. E um espírito perturbado no 10, no 12 ali, se ele quiser se comunicar, ele vai ter que procurar o quê? Um espírito encarnado no 10 ou 12. Sim. Tem? Claro que tem. Claro. Nós temos os perturbados de plantão aí. Sempre de tem. De 0 a 100, né? De 0 a 100. Agora, se eu tenho um espírito elevado no 80, não sei nem se nós temos aí na minha brincadeira, nessa minha analogia. Analogia são, nunca. São poucos. Analogia sempre tem as suas falhas. Então, me perdoe em colocar números. É só para ilustrar. Ele vai procurar alguém que, se não tiver no 80, alguém que está no 60, no 65, porque vai ser o alto-falante mais depurado que ele vai encontrar para passar a mensagem dele. Exatamente. E aí, Alan, para finalizar esse assunto, que é muito interessante, indo para o item 15, o Kardec diz: as acusações formuladas pela Igreja nessa pastoral do Monsenhor Gosset contra as evocações não atingem, portanto, o espiritismo, porém as práticas da magia, com a qual este nada tem de comum. O espiritismo condena tanto quanto a Igreja as referidas práticas, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Deixa eu fazer só uma colocação, Ana, para que você dê a explicação. Primeiro, ele fala que essas acusações da Igreja não eram ao espiritismo, porque o espiritismo era uma doutrina codificada, organizada, clara, objetiva, de portas abertas a quem quer que seja, desde que se observasse a conduta do respeito e da circunspecção. E a magia, isso é um assunto, né, complexo. Naquela época, eram grupos que se dedicavam aos estudos e às vivências das forças da natureza e que, por certo, talvez um pouco descoordenadas, sem grandes conhecimentos, acabaram utilizando essas potencialidades de maneira distorcidas. E isso era interpretado como espiritismo. Então, aquele modelo de estudo das forças naturais é o que Kardec se refere. Essa crítica são à magia, não ao espiritismo. Hoje, eu tenho um amigo em São Paulo chamado Ricardo, que ele é um estudioso do esoterismo, altamente intelectualizado. Ele é muito competente, viajou o mundo inteiro, e ele é um estudioso da magia. E ontem eu liguei para ele, falei: Ricardo, amanhã eu vou falar sobre a magia e tal. E trocamos uma conversa muito agradável, né? Depois eu até mostro para você, Alan. Ele falando sobre a magia, e no final, algumas coisas são até semelhantes. As comunicações do mundo espiritual com o mundo material, a influência que um pode ter sobre o outro, o magnetismo, as energias. Mas hoje tem-se um viés mais científico, mais ético, mas mesmo assim é a magia. Não tem nada a ver com o espiritismo. Então essa crítica que o Kardec faz aqui é aquela magia do modelo que estava na visão que tinha no século XIX. Então, Alan, que crítica, que comentário você faz a essa crítica da Igreja dizendo que era proibida as comunicações do espiritismo? Olha, a gente tem que lembrar, Geraldo, que também nós estamos falando de uma crítica há 160 anos atrás. Hoje nós temos muitos sacerdotes, muitos pastores, que são muito mais evoluídos do que esse tipo de comentário, que ainda era muito preso à época medieval, né? Ela vinha seguindo um... Você tem que ver que tudo que não é compreendido pelo ser humano, ele quer rechaçar, né? Então, o que vinha na época medieval, muitas pessoas que eram médiums nessa época, e esse nome nem existia, acabavam virando bruxos, bruxas, feiticeiros, por causa da sensibilidade que eles tinham em perceber o outro, em como auxiliar o outro, né? E essa magia, essa bruxaria, ela tinha muito desse viés mediúnico, antes até da existência de Allan Kardec. Quando surge o espiritismo, ele está surgindo nesse momento, tanto é que Kardec está ali encarnado, criticando um texto publicado por esse Monsenhor Gosset. Ele tem que ver que a Igreja, nesse momento, ela era fruto do final da Idade Média. Ela vivenciava aqueles conceitos todos, né? E se um monsenhor desse aí, ele já tinha anos e anos de Igreja, então mal ele conhecia espiritismo. Ele não tinha tido tempo ainda de estudar o espiritismo. Ele tinha tido tempo de estudar feitiçaria, bruxarias e coisas assim, que era o que ele tinha na mão. E aí ele vai pegar nos autos da igreja as inquisições, ele vai pegar todos esses processos contra essas pessoas mais sensíveis. Você imagine o que era nesse momento um padre insensível. Por exemplo, tinha padres sensíveis, mas pegue um padre insensível, mediante uma paróquia que ele está cuidando, e ali um daqueles membros da paróquia era uma pessoa extremamente sensível e carismática. Esse padre vai ficar muito bravo, porque o cara lá que vive numa tapera, no fundo da mata lá, chama mais atenção e auxilia mais as pessoas do que ele, a autoridade. Que era de uma instituição fortíssima. Uma instituição fortíssima naquele momento. Então, todo o processo, a gente tem que ter um contexto, né? Esse contexto. Hoje, nossa, a gente tem pessoas aí... Eu troquei muita ideia com o Frei, que ele já não está mais aqui em Piracicaba, que era um Frei de mente extremamente aberta e que me perguntava sobre o espiritismo constantemente. A gente trocava grandes figurinhas. Ele me ensinou muita coisa da história de Francisco de Assis, que eu sempre tive gosto por leituras das histórias dele. Ele me deu muitas aulas, trocamos muito assunto, falávamos de alteridade, falávamos de tantos assuntos, sem uma fronteira entre nós dois. Foi uma aquisição de grandes conhecimentos. Aquisição de conhecimento bilateral. Bilateral, né? Nós trocamos informações. Então, a gente se fechar nesse conceito que Kardec comenta, também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque isso é um comentário de Kardec de 160 anos atrás. Hoje nós encontramos um outro cenário, né? Então, outro cenário científico. Inclusive, né? Na Igreja Católica tem muito mais abertura. Sim. Do que tinha naquele momento. É um outro momento, né? É outro momento. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 36 minutos. Esses foram os comentários do segundo bloco do programa. Agora eu peço ao Wilson que coloque a música de boa qualidade. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Um Muito bem, meus amigos, com essa música Gente Humilde, cantada pelo Chico Buarque, a gente resgata uma grande música da MPB, maravilhosa música e que se encaixa dentro do contexto que estamos aqui do programa. Muito bem, 10 horas e 39 minutos, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Dessa vez, a gente vai estudar o livro Estudos Espíritas do Evangelho, capítulo 6, e estamos no volume 6, e estamos no capítulo 22, que fala sobre os feitos de Jesus. E dessa vez a gente vai entrar, porque está falando dos feitos, dos fenômenos, das curas, de todas as suas atividades, junto com os discípulos e junto com o povo que lá vivia. E muitas vezes Jesus acabou fazendo, realizando vários fenômenos de cura, de fala, de interpretação. E aí o capítulo é, quando não os realizava, por que que Jesus não realizava? Muitas vezes quando ele era chamado a fazer alguma coisa. Então é interessante, Jesus sempre tinha uma manifestação positiva quando era chamada, mas muitas vezes ele silenciava, ele nada fazia, pelo menos aparentemente, exteriormente, para quem estivesse olhando com os olhos do mundo, não via nada que Jesus fizesse. E isso chamava a atenção, que muitas vezes ele era chamado e ele permanecia em silêncio ou falava frases breves. E a Teresinha começa assim esse capítulo. Muitas vezes, Jesus foi convidado e até mesmo desafiado a realizar fenômenos para com eles atestar seu poder e autoridade espiritual. Às vezes atendia, às vezes não, porque nunca efetuava fenômenos se fosse apenas para satisfazer curiosidade vã ou caprichos alheios. Também não os realizava se as condições fossem desfavoráveis, abre parênteses, falta de merecimento das pessoas, exposições desnecessárias ante os adversários, fecha parênteses. Aí a Teresinha exemplifica, tem um momento em que fariseus e saduceus, tentando-o, lhe pediam mostrasse um sinal vindo do céu. Isso na frente do público. Se você é o Deus quem fala, então faça isso, qualquer coisa nesse sentido. Jesus argumentou, sabem pelo aspecto do céu dizer se fará bom ou mau tempo? Como vocês não podem discernir sobre os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos do ponto de vista espiritual. Significava que podiam analisar a situação para entender. Quer dizer, estava faltando a análise. E arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, fecha aspas. E ele diz, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Aludia ao fenômeno de sua ressurreição, ressurgimento espiritual no terceiro dia. Então, sempre teve, né? E sempre vai ter aqueles que precisam de uma prova, vamos chamar de prova material, uma prova cabal da capacidade de um outro ser humano amar. O grande exemplo da vida de Jesus foi nos ensinar a amar. Agora, aquele que não tem fé e aquele que não sabe amar, ele vai pedir uma prova que você ama mesmo. Será que você ama mesmo? E vai lá provocar Jesus, querendo que Jesus dê prova. E Jesus deixa claro que, como eles não têm fé, e como que para eles ele não tem que provar nada... ele não tem que fazer isso. Ele deixa sem fazer. Por quê? Não tem o que você faça para provar para aquele que não quer receber a prova. Exatamente. Você falar para quem não quer ouvir. O cara está surdo. O que adianta? Eu vou falar, eu vou explicar. Eu vou fazer aparecer na mão dele uma rosa com orvalho ainda colhida naquele momento. E ele vai falar assim, isso é mágica, isso é feitiçaria, isso é um truque, isso é qualquer coisa. menos acreditar naquilo que eu posso fazer. Então, será que a gente deve perder tempo em provar para esses que não querem receber prova? Eu já desisti faz tempo. Eu vou vivendo a minha vida, vou fazendo o que eu posso, e se eu puder influenciar alguém, é aquele que está com vontade de ser influenciado. Que aquele que não está, eu deixei de gastar energia em tentar explicar para eles. Eu também estou convencido, Alan, que a crença, o entendimento, a recepção de um ensinamento é um processo que acontece no íntimo das pessoas ao longo do tempo, né? Eu não adianta eu fazer um discurso com você aqui de 1000 palavras se dentro de você não tiver madura essa capacidade de recepção. Eu vou falar e você vai contra-argumentar com os seus conhecimentos. Eu vou ficar falando uma coisa, você vai ficar contra-argumentando e no final você vai sair do jeito que entrou e eu vou sair do jeito que eu entrei. Então, para que haja mudança, é preciso que haja recepção. Aquele aceitar ouvir o contraditório, aparentemente contraditório, para as suas crenças. E aí com isenção de ânimos, quer dizer, sem os pré-conceitos, ele começar a admitir que aquilo é uma possibilidade. Pelo menos para começar a pensar. Ele pode até depois falar: Alan, você estava sem razão. Porque eu pensei isso e vi que você se equivocou aqui, você está certo aqui, mas errou aqui. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas o que a gente percebe é que as pessoas não estão maduras para entender algumas coisas. E aí entra aquele negócio, aquele texto do Emmanuel no livro Vinha de Luz: não adianta impor a crença, porque se a pessoa não está madura, ela não vai crer. Então é preciso que, quando fala a gente, todos nós, é falar sempre com profundo respeito a quem está nos ouvindo, porque ele pode aceitar ou não. E Jesus, quando fala aqui, eu não vou fazer nada, porque uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Quer dizer, ele deixa claro, não precisa disso, isso é uma coisa secundária. É isso aí, Jonas. Muito bem, e aí, dando sequência, é o outro exemplo do que Jesus não fez, né? Ou fez de outra maneira. A Teresinha coloca como item B: após expulsar os vendilhões do templo, ele foi interrogado. Então perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? E Jesus diz: destruam este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Falava não do templo, mas do santuário do seu próprio corpo. O maior receptáculo, o templo maior que pode existir é o nosso coração. Não existe templo, não existe local. Porque, vamos dar um contexto aqui. Quando Jesus aparece biblicamente, Deus aparece, melhor, vamos corrigir. Quando Deus aparece biblicamente pela primeira vez, lá para Moisés, lá no deserto, o que que ele fala? Vamos construir uma tenda. Essa tenda era onde ele veria a Deus, naquele lugar. Por que construir uma tenda? Lembra, eles moravam no deserto, sol de rachar mamona. Então faz uma tenda para acolher da melhor forma possível a Deus. Aquela tenda vai se transformando até virar um templo de Salomão. No templo que foi construído para ver a Deus. Então, naquele templo foi colocado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha o quê? O cajado, né? O maná e a tábua da lei. Estava lá, né? Era aonde viria Deus. Só quem que viria Deus? Não eram todos que veriam a Deus. Aquele templo construído para ver Deus era um templo de luxo, era um templo materialmente de ostentação. Nós saímos de uma tenda no deserto para um templo de pedra, joias, ouro e tudo mais. Então Jesus está deixando um exemplo. Como que alguém pode construir um templo daquele porte em 3 dias? Fisicamente, impossível. mesmo hoje com todos os recursos. Como ele construiria outro templo? Porque o templo verdadeiro é no coração. Né? Então, pode desconstruir, porque eu reconstruo em 3 dias o templo no meu coração. Aquele templo nada valia. Valia para alguns, sim, porque às vezes o templo vale para alguns. Tem algumas pessoas que entram lá com fé, que ali elas vão com o intuito de respeitar e ver a Deus. Mas que fé que ela está ali? É a fé no coração dela. Então ela não, a fé que ela encontra lá não é do templo, mas é do coração dela que já estava com ela. O maior templo que nós podemos construir é o templo do nosso coração. Está aí o exemplo de Jesus. E aí, dando sequência, só para finalizar, a Terezinha faz alguns destaques aqui sobre esse silêncio aparente de Jesus num outro episódio, quando ela diz: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois há muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada respondia. E ainda dando sequência, em Nazaré, abre aspas, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso está registrado em Mateus. E mais adiante, irmãos de Jesus querem que ele deixe a Galiléia e vá para a Judéia e lá realize os seus feitos, a fim de que todos o vejam e o conheçam. Diziam isso porque não acreditavam em Jesus, os irmãos. Ele respondeu, meu tempo não é chegado, e continuava na Galiléia. É interessante esse silêncio de Jesus, e muitas vezes existe uma lição maior no silêncio, uma lição maior em esperar o tempo certo. Eu acho que todos nós devemos nos preparar para sempre quando falarmos alguma coisa, respeitarmos o tempo das pessoas. É, a gente não pode pegar o pseudo conhecimento nosso e querer bater na cabeça do outro com esse conhecimento. A gente tem que ter um respeito muito grande. E a gente tem que medir com quem estamos falando, né? Nós temos que medir quem é o ouvinte para se comunicar. Há grandes estudiosos da filosofia estudaram a questão da linguagem. A linguagem é uma ferramenta de comunicação. O que eu quero comunicar com o que o outro vai entender. Essa comunicação, você, como é que Fernando Pessoa fala? Fernando Pessoa tem uma poesia bonitinha, ele fala assim, eu sei o que sai da minha boca, mas eu não sei o que chega no ouvido do outro. Né? O que chega no ouvido do outro é pelo outro interpretado. O que sai da minha boca é por mim. Então, essa entre sair um símbolo de mim e o outro descodificar esse símbolo e compreender exatamente o que eu estava pensando, há uma grande distância. Há uma distância enorme. Então, por isso Jesus falava em parábolas. E quando ele nada podia acrescentar, ele silenciava. Aprender o silêncio em muitas situações é importantíssimo. Por exemplo, o Chico. Viviam discutindo muitos assuntos em torno do Chico, né? E Chico normalmente se calava, ficava na dele, só escutando o burburinho, blá, blá, blá. A hora que aquilo chegava no clímax, alguém lembrava de perguntar, ô Chico, isso você não vai falar nada? Aí ele respirava. Meus queridos, o Emmanuel está aqui comigo e ele pensa assim. E pum, fechava a discussão. Era a hora certa de fechar a discussão. Isso que você falou é uma grande verdade, Alan. Eu presenciei uma cena que eu já repeti aqui, é interessante. Tive a felicidade de estar em alguns momentos com o Chico. E numa dessas, na Fundação Marieta Gaio, tinha aquele grupo que sempre ia com o Chico. E começaram a fazer algum comentário nem tão caridoso sobre o Valdo Vieira. E começaram a falar, ah, o Valdo Vieira está obsediado, o Valdo Vieira é isso, o Valdo Vieira é aquilo, que era um médico que fez várias obras psicografadas com o Chico. E nós estávamos na ponta de uma mesa, eu sentado ao lado dele e ele fazendo qualquer anotação, e do outro lado, que era 1,5 metros, 2 metros, o grupo fazendo críticas ao Valdo Vieira. E eu via que o Chico olhava para trás, e voltava a escrever. Olhava para trás e voltava a escrever. E eu ali, mudo, né? Entrei mudo, saí calado. E daqui a pouco ele fala uma frase se dirigindo a mim, mas naquele tom de voz que dava para ouvir no fundo. Ele falou assim, curioso, Geraldo, eu só consigo guardar as boas imagens do Valdo. E continuou escrevendo, acabou a conversa lá atrás. Quer dizer, uma frase é o... Pessoal, baixa a bola aí, né? É porque às vezes as pessoas se inflamam, né, em falar do outro, mas normalmente no que ele se inflama em falar do outro é aquilo que ele mesmo está lutando para ser. Quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Nossa, excelente. Frase de Freud. Como que é, João? Quando João... A frase é mais ou menos assim, eu posso até pegar ela certinha aqui. Quando João fala de Pedro, eu sei muito mais de João do que de Pedro. Então, assim, quando a gente fala do outro, a gente fala muito mais de nós do que do outro. Essa é a história. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é assim que acontece, né? Em todas as situações, a gente fala daquilo que em nós é difícil também. É claro que é difícil. Quanto que... Essa frase é de Freud ou de Jung? Eu vou pegar ela aqui, é de Freud. De Freud, né? É. Muito interessante. Bom, meus irmãos, são 10 horas e 56 minutos, estamos chegando ao final do programa. Mas esse ensinamento que o Arlan deu aí, que ele trouxe, quando falamos do outro, estamos dizendo mais de nós mesmos do que do outro, é importante que a gente reflita para a gente aprender a utilizar a palavra sempre com respeito e com caridade ao próximo. Sempre dando um sinal do nosso entendimento. Diz aí, a frase inteira do Freud é: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Nossa. Isso aí é Freud. Freud, né? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. É assim a vida. A gente normalmente fica realmente escravo do que a gente fala, né? A gente fala muito mais de nós mesmos quando aponta um problema do outro do que do outro. É uma característica natural da vida. E se a gente for sábio, toda vez que a gente deixa sair um comentário torto de alguém, é o momento da gente fazer uma autorreflexão e pensar o que está torto em mim. Meus queridos ouvintes, esse foi o programa Visão Espírita do dia 28 de outubro. É muito agradável, sentimos a falta do Luiz aqui, de todos os participantes, o Wilson ali em silêncio, fazendo todo um trabalho de bastidor para que a gente possa falar. Aqui o Wilson, nosso muito obrigado por todo o seu carinho, sua competência, ali no silêncio, nos ajudando para que a gente possa fazer um programa da melhor maneira possível. Aqui fica o agradecimento de público por todo o seu carinho e o respeito de sempre estar aqui aos domingos, sem que apareça nos comentários aqui, mas é um irmão que realmente a gente fica muito feliz de tê-lo ao lado por tudo que ele nos ensina através das suas atitudes aqui. Alan, suas últimas palavras, Alan. Que a gente possa ter um bom domingo. Hoje é o domingo, um domingo de eleição, né? Muitos, eu ainda não fui votar, o Geraldo também não, né? O Wilson. Eu já votei. Você já votou? Outro Geraldo é apressado. Foi o sexto da fila. Ele já passou lá e já falou, não, vou garantir. Que a gente possa ir, nós estamos aí numa briga, né, polarizada aí, politicamente, mas que a gente possa ir para a nossa zona eleitoral, fazer nossa parte dentro da nossa democracia com amor no coração. Que a gente chegue espargindo amor para o mesário, para aquele que está ali, para aqueles que você vai encontrar na fila. Isso é o mais importante. E hoje ainda nós vamos saber quem vai ser o próximo presidente, o próximo governador do nosso estado, e que esses que venham a ser possam